nosso Senhor. Teu nome é majestoso em toda a terra. Tua glória é vista nos céus. Dos lábios das crianças e bebês, firmaste o teu poder contra os teus inimigos, silenciando os que se opõem. Quando olhou para os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, quem é o ser humano para que com ele te importes? Quem somos nós para que nos visites? Tu nos fizeste apenas um pouco menores que Deus e nos coroaste de glória e honra. Tu nos deste domínio sobre tudo que criaste, puseste tudo sob nossos pés, rebanhos, bois, os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, tudo que percorre os caminhos dos mares. Quem é o ser? Se espalha por toda a terra, alcançando o mundo enfim. Deus amou nos céus uma tenda pro sol, que surge alegre como um noivo a brilhar. Corre sua corrida com força e calor, nada escapa ao seu iluminar. O céu de Deus, o Filho. lei do Senhor é perfeita, renova a alma. Seus mandamentos são certos, dão sabedoria, calma. Os preceitos do Senhor são justos e traz alegria. Seus mandamentos são puros, iluminam o dia. O temor do Senhor é puro, duradouro como amor. Seus julgamentos são verdadeiros, justos em seu favor. Mais desejáveis que ouro, mais doces que o mel. Assim é tua palavra, Senhor fiel. O clamor do coração vicevo com zelo, a grande recompensa pra quem segue teu modelo. Mas quem percebe seus próprios pecados ocultos, purifica-me, Senhor, dos erros mais profundos. Livra-me do orgulho, não deixes que me domine. Assim serei íntegro, limpo de toda ruína. Que as palavras da minha boca e o meditar do coração te agradem, ó Senhor, minha rocha, minha salvação. Abençoa Louvem ao Senhor com alegria, cantem com harpas e instrumentos de corda, pois sua palavra é reta e fiel, e sua bondade enche a terra. Alegrem-se no Senhor, justos, o louvor fica bem aos retos de coração. Louvem-no com a harpa e o alaúde, entoem um cântico novo com emoção. A palavra do Senhor é verdadeira, e Ele é fiel em tudo que faz. Ama a justiça, ama a retidão, a terra está cheia do seu amor eficaz. Pela palavra fez os céus e os mares, com o sopro de sua boca tudo criou. Tema toda a terra diante do Senhor, pois falou e tudo se formou. O Senhor desfaz os planos das nações, mas seus propósitos permanecem firmes. Feliz é o povo cujo Deus é o Senhor, aqueles que Ele escolheu para si sublimes. Do céu Ele observa e vê todos os homens, forma o coração de cada um, atenta para tudo o que fazem. Nada escapa do seu olhar comum. A salvação não vem de cavalos, o rei não se salva por seu grande exército, nem o guerreiro escapa por sua força. Os cavalos são vãos na batalha, a salvação vem do Senhor, nossa rocha. Esperamos no Senhor com confiança, Ele é nossa ajuda e proteção. Nele nossos corações se alegram, pois confiamos em sua salvação. Derrama, Senhor, teu amor sobre nós, pois em ti colocamos a esperança. Tua fidelidade seja nossa canção, em ti temos toda a segurança. Louvem ao Senhor com alegria, cantem com harpas e instrumentos de corda, pois sua palavra é reta e fiel, e sua bondade enche a terra. Sem fim, pois o Senhor, o Altíssimo, é temível, é rei. sobre todos, soberano assim. Submeteu as nações ao nosso poder, colocou os povos sob nossos pés, escolheu para nós uma herança, a terra do seu amor que permanece. Deus subiu entre gritos de alegria, o Senhor com som de trombetas ressoou. Batam palmas, povos todos aclamem a Deus com gritos de alegria. O Senhor é o rei sobre toda a terra, exaltado com grande harmonia. Cantem louvores a Deus, cantem louvores ao nosso rei com fervor, pois Deus é o rei de toda a terra. Cantem com arte em muito sobre as nações da terra, está sentado em seu santo trono. Os príncipes dos povos se reúnem para adorar o Deus de Abraão em tom ameno. Pois os reis pertencem a Ele, e Ele está exaltado em glória. Agitado, Tua bondade enche a terra, Senhor. És digno de louvor em Sião. Perdoa as nossas transgressões com amor e nos enches com paixão. Aclame a Deus, ó terra alheira, cantem louvores com alegria verdadeira. Glorifiquem o seu santo nome, diante dele toda terra se rende e clame. Dizem quão admiráveis são tuas ações, teus inimigos se curvam em multidões. Toda a terra te adora com paixão. Deus tem feito maravilhas pelos filhos dos homens perfeitos. Ele abriu o caminho pelo mar, a seco passaram, foi de impressionar. Por isso nos alegramos com emoção, pois ele reina com poder e bênção. Seus olhos todos, façam ouvir o som de seus louvores poderosos. Ele preserva nossa vida e coração, e não permite que os nossos pés vacilem vão. Pois nos provaste como ouro ao fogo, deixaste que caíssemos em jugo e jogo. Passamos pelo fogo e pela água com dor, mas nos trouxeste um lugar de honra. Entrarei em tua casa com oferta, Senhor. Cumprirei os votos que fiz com fervor. Te oferecerei o melhor que tenho, em gratidão ao teu amor. Tão ameno, ouçam todos que têm ao Senhor. Contarei o que ele fez com grande ardor. Clamei a ele com o coração sincero, e sua graça me respondeu de modo verdadeiro. Se eu guardasse pecado no coração, o Senhor não me ouviria em oração. Mas Deus me ouviu e me respondeu com amor e misericórdia, me acolheu. Aclame ao Senhor toda a terra, cantem a glória do seu nome, digam como são admiráveis os teus feitos, tremam diante de ti com temor e louvor. Celebrem com alegria ao Senhor, todos os habitantes da terra. Entrem com gratidão em seus portões e em seus átrios com louvor. Celebrem com alegria ao Senhor, todos os povos em um só clamor. Sirvam o Senhor com um grande prazer, cantem com alegria ao se aproximar dele com poder. Reconheçam que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez, somos seus, somos seu povo, seu rebanho fiel. Ovelhas que ele conduz o Senhor é bom, fiel para sempre. Seu amor dura eternamente, sua fidelidade permanece por gerações. É digno de todas as nossas canções.